Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, quase boa noite, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade, o Fórum Lisboa. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos então por cá a Ana Jara do PCP, o Carlos Arvidsson do CDS, o António Proa do PSD, a Carla Madeira do PS não está hoje presente, mas temos cá a Inês Drummond, fez parte do primeiro painel de residentes há 5 anos, quando começámos o Fórum Lisboa. Inês, bem-vinda. Hoje vamos então falar de um ultimato ao PS para resgatar a Carta de Habitação, também de um reforço de 4 milhões de euros que a CML pretende transferir para as 24 freguesias da cidade, isto para a área da higiene urbana. Primeiro, vamos a 1 minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. 1 minuto, repito. Carlos Arvidsson, vai ser o primeiro. Uma boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde e bem-vinda também à Inês. Não tinha tido o prazer de estar aqui com ela. Um minuto vai ser só para assinalar diversos eventos que aconteceram este fim de semana no Parque das Nações. Um deles foi o Rejoice, que foi um encontro da juventude debaixo da pau do Pavilhão Portugal, onde se juntaram cerca de 4 mil jovens que, entre outras coisas, assinalaram o ano e tal que se passou sobre a Jornada Mundial da Juventude, e viveu-se um bocadinho daquele espírito da Jornada Mundial da Juventude, e foi bastante interessante. Decorreu também a Corrida da Mulher, que juntou cerca de 20 mil pessoas pelo Parque das Nações, e portanto é sempre um local com muita procura e com muitos eventos. Ainda hoje começou já a avançar a construção da montagem no terreno da Web Summit, que vai a meio de novembro acontecer. Portanto, é um território com muita atividade. Muito bem, Inês Drummond, o seu minuto. Olá, boa noite todos, também aos nossos ouvintes. É um gosto estar aqui 5 anos depois deste programa ter começado. É verdade, a Inês era do painel inicial, não é? Quando começámos o programa, a Inês era uma das residentes do PS. Foi um gosto, e mais uma vez dizer parabéns por esta iniciativa da Rádio Amália. Obrigada. É verdadeiro serviço público feito aqui na cidade de Lisboa. Ainda me lembro, e também um abraço especial para o Diogo Moura e para o Modesto Navarro, que faziam parte, juntamente aqui com o António Proa e com a Antonieta, fazíamos parte do painel original, e é bom ver que 5 anos depois este programa se mantém e é um sucesso, e portanto, mais uma vez, parabéns à Rádio Amália e à Antonieta por esta iniciativa. Muito obrigada. Vou ser muito breve. O meu minuto inicial seria sobre o Congresso do PSD deste fim de semana e a intervenção de Carlos Moedas a propósito da cidade de Lisboa. Carlos Moedas fez mais uma vez um discurso populista, demonstrando que tem tido uma política ao longo destes últimos 3 anos a que está à frente da cidade de Lisboa, profundamente propagandística, com grandes anúncios, mas que depois na prática se traduz em uma mão cheia de nada. Começou a inaugurar todo um discurso de extremos, um discurso populista, securitário, puxando pelos receios da população no que diz respeito à segurança, sem abrigo, relacionando imigração, migrantes com a insegurança na cidade de Lisboa, e sobretudo acusando sistematicamente a oposição de bloqueios permanentes, de nada conseguir fazer. E aqui dizer que Carlos Moedas pouco ou nada fez, porque pouco ou nada tem de propostas para a cidade. Tem contado muitas vezes com a viabilização, na esmagadora maioria das vezes, com a viabilização por parte dos partidos da oposição, inclusivamente o Partido Socialista, numa oposição que tem sido e procurado ser construtiva, mas o que é facto é que 3 anos passados Carlos Moedas ainda não percebeu que ganhou as eleições, tem que governar, tem que trazer propostas para cima da mesa, para a cidade, e isso não está a acontecer. E, portanto, passa mais tempo a vitimizar-se, lançando campanhas de desinformação, que agora olha, quando confrontado com a sua obra, com aquilo que fez, com aquilo que diz que fez, é confrontado muitas vezes com as suas próprias mentiras e tropeça nas suas próprias inações. E este discurso, este fim de semana, não foi mais do que isso. Carlos Moedas, como pouco tem para mostrar, passa mais tempo a fazer oposição à oposição em vez de governar, e Lisboa merece mais, merecia mais, merecíamos ter um presidente que de facto governasse para Lisboa, para os lisboetas, e que conseguíssemos ver hoje Lisboa noutro patamar que não vemos, quer na limpeza urbana, na gestão corrente da cidade, quer nos projetos que tem para deixar para a cidade, na área da habitação, na área da mobilidade, e nas suas grandes bandeiras, como por exemplo o plano de saúde. O plano de saúde gera 6 consultas e meia por dia. Tinha um orçamento para este ano de 3 milhões de euros e executou 91 mil euros. Isto para percebermos, tem sido um mandato de grandes anúncios, mas que depois na prática é zero. Muito bem, e só uma notinha muito final também, que também nos preocupa muito na projeção daquilo que é a cidade, preocupação na área, por exemplo, do aeroporto, muito pouca preocupação com aquilo que é a saúde, a preservação da saúde e da qualidade de vida dos lisboetas, estando mais preocupada em defender aquilo que é a posição da ANA do que propriamente a saúde dos lisboetas. Muito obrigada. Ana Jara, o seu minuto. Muito boa tarde a todos os que nos escutam e também aqui no estúdio, e em especial à Inês. Queria falar da obra do novo Hospital Oriental de Lisboa, que acabou de ser lançada. E isto podia ser uma... Hospital Todos os Santos, não é? Penso que é o novo Hospital Oriental Todos os Santos, não foi aceito. Não. Okay. Foi nas notícias na televisão, ouvi isto, mas se calhar não é esse o nome. Não. Estou a fazer confusão. Muito bem. Então, eu queria dizer que isto podia ser uma ótima notícia para Lisboa, fosse este hospital a crescer ao parque hospitalar de Lisboa e do país. Mas o que vai acontecer é o seguinte, importante que se diga, vão ser desmantelados 6 hospitais, o São José, o Santa Marta, os Capuchos, o Corri Cabral, a Maternidade Alfredo da Costa e a Dona Estefânia, que constituem o Centro Hospitalar Lisboa Central. Este hospital, que foi anunciado em 2017, vem com menos 432 camas, que a soma dos hospitais que vem destruir, que eram nessa altura 1.307 camas, contra as 875 camas do Hospital Oriental. Este novo hospital vai ter menos 18 salas de cirurgia, menos 40% de gabinetes de consulta dos que existiam nessa altura, nos 6 hospitais. Quando foi projetado este Exatamente. Hospital, quando foi autorizado? Os vereadores da Câmara Municipal de Lisboa aprovaram por unanimidade a alienação de um terreno da Câmara em Chelas para a construção deste novo hospital, sem qualquer conhecimento que estavam também a votar o encerramento de todos os hospitais do centro de Lisboa. Só em julho de 2013 foram apresentados os projetos de empreendimentos de luxo para os terrenos que ficariam livres após o encerramento e a demolição destes hospitais, com o patrocínio do arquiteto Manuel Salgado, à data vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Vieram ser apresentados até na Ordem dos Arquitetos. E para quem venha dizer que são edifícios velhos, podiam ser transformados em empreendimentos de luxo, como provam aqueles projetos. Para terminar... No Porto, o Hospital de Santo António, em 2019, foi considerado o melhor hospital do país e data de 1770... Portanto, sensivelmente com a mesma idade do Hospital de São José. Ou seja, a qualidade não tem que ver com a data da construção não. do edifício? Não. A degradação das instalações do São José deve-se à incúria, à negligência que não é dada, por exemplo, ao Hospital de Santo António no Porto. E para quem acha que não funcionavam bem, digo que estes hospitais foram acreditados por uma certificação do Reino Unido para o total das suas 40 áreas clínicas, e foi um processo que demorou cerca de 8 anos, 2008 a 2016, portanto, foram acreditados. De salientar que estes hospitais não servem apenas à população da cidade e da área metropolitana de Lisboa e têm a classificação de hospitais de referência. Têm serviços altamente especializados e recebem doentes de todo o país, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. A unidade de queimados de São José, transplantes de fígado do Corri Cabral, transplante de pulmão de Santa Marta. A decisão de encerrar estes 6 hospitais, que são os melhores do país, é incompreensível. E, portanto, esta decisão tomada pelo Ministro Correia de Campos, do PS, continua a ser ativa e estar aqui em causa ativa, a perda de 432 camas, e no último dia, 7 de outubro de 2024, portanto agora, foi noticiado o início da construção do novo hospital, e nesse dia ficámos a saber que o Governo decidiu que vai substituir 8 e não 6 hospitais, portanto ao São José, Santa Marta, Capuches, Corri Cabral, Maternidade Alfredo da Costa e Dona Estefânia, junta-se o Hospital Júlio de Matos e o Instituto de Oftalmologia Gama Pinto. Isto equivale à destruição do Serviço Nacional de Saúde e a deixar livres terrenos no centro da cidade prontos para vender à especulação imobiliária. E, bom, eu creio que só para dizer, só para rematar, Antonieta, porque estes hospitais, só o São José, Santa Marta e Capuches e Miguel Bombarda, têm uma área superior à Baixa Pombalina. E deixo aqui esta informação. António Proa, o seu minuto. Muito bem, vou tentar já que seja talvez um minuto. Eu vou tentar ser exemplar. Carlos Adelson é que foi o mais... E, aliás, vou aliás resistir à tentação de prosseguir no precedente que no outro dia foi aberto de comentar os primeiros minutos dos meus colegas. Sim. Vou apenas cumprimentar todos os meus colegas e cumprimentar especialmente a Inês pelo seu regresso hoje. É sempre bem-vinda, mas... esteve na origem deste programa, que resiste e resiste com saúde, e portanto é bom, é muito bom tê-la de regresso e discutir e discordar também quando for das opiniões da Inês Drummond, mas sobretudo a Inês Drummond qualifica este programa e este debate, e isso é, satisfaz-me muito. Bom, o meu primeiro minuto é para dar conta que está a decorrer um inquérito sobre o comércio de Lisboa, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa. O inquérito é online, decorre até ao final deste mês de outubro, e destina-se aos consumidores e aos comerciantes de Lisboa, e tem, de acordo com a informação da Câmara, como objetivo conhecer os hábitos de consumo da população e os desafios para os comerciantes. Tem, para além disso, terá 4 sessões participativas como complemento a este inquérito, e eu quero deixar o desafio aos nossos ouvintes para que possam participar no inquérito, que é interessante, mas não posso deixar de dar duas notas relativamente a este inquérito. Com certeza, por desconhecimento meu, não é claro, apesar de tudo e apesar deste objetivo que eu referi, Para que é que servirão os resultados deste inquérito. Sim. E era bom que servissem para desenvolver uma política de urbanismo comercial que falta há muitos anos em Lisboa, e também para desenvolver uma política de desenvolvimento económico do ponto de vista comercial para a cidade de Lisboa. E reparei também que não há nenhuma referência neste inquérito às lojas com história, nem tampouco às questões relacionadas com a acessibilidade, os transportes e o estacionamento, que são um fator determinante para a saúde do nosso comércio e também do nosso comércio de proximidade. Mas, em qualquer caso, parece uma boa iniciativa, um olhar sobre focado no comércio. Não sei quando é que sairão, sei que o inquérito termina no dia 31 e depois haverá o tal complemento das sessões participativas também no mês de novembro. Eu espero que os resultados, sobretudo, possam ser úteis para fortalecer o comércio tão importante para a cidade de Lisboa. Vamos então ao nosso primeiro tema, propriamente dito. Peço-vos que não sejam muito longos nas respostas para podermos focar os dois temas. O Executivo de Carlos Moedas fez uma espécie de ultimato ao PS para resgatar a chamada Carta de Habitação de Lisboa. Filipa Roseta exigiu um compromisso escrito dos socialistas de que não apresentariam mais propostas de última hora de alteração do documento. O PS recusou, falou em número de circo até. Filipa Roseta é a vereadora da Habitação, disse ao Jornal Público que afinal ainda estava disponível para voltar a apresentar a votação em reunião de Câmara, na Câmara de Lisboa. Isto, a tal Carta de Municipal de Habitação, já vamos saber mais concretamente do que se trata. Ela tinha retirado então essa carta, alegando falta de consenso. Para que isso aconteça, exige então um compromisso escrito dos vereadores do PS de que aceitam votar o documento sem apresentar propostas de alteração à última hora. E deu-lhes um prazo até à reunião próxima do Executivo. Entretanto, esse prazo, creio que isso nem sequer já esteve na Assembleia Municipal de Lisboa novamente, não sei, Inês Drummond, vou começar por si. Este ultimato foi já recusado pelo PS, não foi? E ela voltou à reunião da AML ou não? Eu estou aqui CML, um bocadinho da CML, perdão, ou não? Estou desatualizada, se isto voltou ou não depois desta polémica. Bom, só para... Tenho aqui a vereadora Ana Jara também comigo. Sim. Seguramente não me deixará... São as mais informadas sobre este assunto. Não me deixará deixar de fora nenhum detalhe. De facto, a Carta Municipal de Habitação veio à reunião de Câmara e, como é normal, as propostas, alguns partidos da oposição fizeram propostas de alteração. Inês, durante assim, essa reunião... Só explicar o que é a Carta Municipal de Habitação. Para quem nos ouve e não sabe para que é que serve e o que é. A Carta Municipal de Habitação é um instrumento de estratégico da cidade em que se identifica a habitação, depois em 2019, por iniciativa do Partido Socialista, a Câmara ter declarado de forma fundamentada uma situação de emergência habitacional, através da Carta Municipal de Habitação identifica um conjunto de metas de localizações onde pós, é um guia para os passos que seguem para podermos dar resposta ao problema grave que temos na cidade de Lisboa na área da habitação. Que não é de hoje, não é? É um problema gravíssimo. Mas que se agrava, se agrava com os preços da habitação a subirem, com a especulação imobiliária, e que hoje muitos lisboetas não conseguem nem aceder ao mercado de arrendamento, nem ao mercado da compra de habitação. E, portanto, esta carta é um instrumento fundamental. Muito bem, está explicado o que é. Que nos dá as nossas metas e objetivos. Sim. A primeira carta é proposta sem qualquer concertação com a oposição. É proposta, o Partido Socialista tinha um conjunto de críticas na altura a fazer fundamentais, porque esta carta não tinha uma das coisas absolutamente fundamentais, que é ser feita e com base naquilo que nós considerávamos que era declarar que a habitação, a função social da habitação, tinha uma série de problemas. O partido Carlos Moedas vitimizou-se porque votámos contra e a carta acabou por chumbar, dizendo que isto era apenas um documento que ia para consulta pública. O que é facto é que afinal havia espaço para negociarmos. A carta, apesar de não ser, do nosso ponto de vista, um bom documento, apesar de tudo, acabou por vir a ser aprovada para ir para consulta pública, no momento em que conseguiram fazer algumas alterações e falar quando não havia disponibilidade para negociar com a oposição. Assim foi, a carta beneficiou, foi a consulta pública. No âmbito desta consulta pública, o que identificámos foi muitas pessoas participaram na consulta pública. E a participação veio dar razão a um conjunto de críticas que o Partido Socialista e vários partidos da oposição faziam a este documento, que era um documento que, de facto, não é isto não é uma Carta Municipal de Habitação como nós estávamos à espera e como seria de esperar, é uma Carta Municipal de Habitação Municipal. E, portanto, é um documento que não identifica a carência que há na cidade de Lisboa. Quantas casas é que nós precisamos de construir na cidade de Lisboa para deixarmos de estar em carência habitacional? Quantas casas? Isto não é identificado. Para a Câmara Municipal, faltam construir apenas 8 ou 9 mil casas, que é o número de pessoas que vêm todos os anos aos concursos de habitação na cidade. Ora, nós não achamos que o que falta na cidade é o número de casas de acordo com o número de famílias que se candidatam aos concursos de habitação. Mas estava identificado antes pelo PS? Quantas casas é preciso? O Partido Socialista deixou pronta uma carta da habitação em que identificava quais é que eram, quantas casas é que seriam necessárias para um modelo de crescimento moderado da população de Lisboa. Identificava na altura 45 mil casas, era o que seria necessário. A carência, isto já em 2021, este documento não identificava a carência. Nesta carta já identifica, mas identifica, do nosso ponto de vista, de forma muito deficiente o que é a carência. Diz: a carência, faltam construir 9 mil casas na cidade para não termos um problema de habitação. Claramente esta não é a posição do Partido Socialista, mas enfim, é o que Carlos Moedas considera que é as necessidades na cidade de Lisboa. Mas esta é uma carta de habitação que não mobiliza os vários pilares necessários para termos mais produção de habitação. Identifica exclusivamente os terrenos da Câmara em que se pode construir habitação. Não identifica os terrenos públicos onde é possível construir habitação, não mobiliza o setor privado para que também este se junte. E, portanto, esta carta de habitação identifica à volta dos 8 mil a 9 mil fogos, até porque em várias partes da carta tem números diferentes, mas não mobiliza este setor. E ainda recentemente tivemos os ex-vereadores Manuel Salgado e José Sá Fernandes a apresentarem um artigo em que identificam a capacidade de termos 15 mil casas mobilizando o setor setor público e municipal. Aqui, e a isto poderíamos juntar as 8 mil casas que a Câmara Municipal poderia ir buscar ao AEL, ao alojamento local, que não fizeram prova de atividade. Está na competência do Presidente da Câmara poder ir ao alojamento local reaver 8.200 casas de quem não fez prova de atividade. E mais, até por a Carta Municipal permite que haja algumas alterações peditas de instrumentos urbanísticos, nomeadamente no que diz respeito ao zoneamento inclusivo, e garantir que nas operações, nas grandes operações de loteamento, que possa uma percentagem dessas operações possam vir para a habitação acessível. E, portanto, só aqui teríamos 31 mil Bom, fogos muito bem, mas em vez o PS de apresentou algumas o Partido Socialista da sua posição o e Partido a posição Socialista, PS. O Partido apresentou Socialista algumas, apresentou propostas de alteração, algumas de mera correção neste documento e propostas que iam ao encontro daquilo que resulta da consulta pública. Por exemplo, na consulta pública houve uma grande preocupação em haver maior regulação do acordo do alojamento local e esta proposta liberalizava mais aquilo que tinha ido à consulta pública. E, portanto, sem qualquer explicação, cada partido apresentou as suas propostas, comentou a Carta da Habitação, a vereadora Filipa Roseta diz que aceita as propostas até mais, supostamente, que mais nos dividiriam, nomeadamente no alojamento local e no zonamento inclusivo, e de repente retira a sua proposta sem qualquer explicação. À noite diz que não a vai reapresentar, de manhã entra em contacto com o Partido Socialista, a conversa foi comigo, perguntando se estamos disponíveis para olhar para a proposta que fizemos e rever se os números que nós estávamos a apresentar estariam certos ou não. Disponibilidade total do Partido Socialista, meia hora depois sai na imprensa que houve um ultimato. Portanto, ao Partido Socialista nunca chegou nenhum ultimato e o que é facto é que ainda no dia do ultimato a vereadora volta a contactar o Partido Socialista e hoje posso lhes dizer que aceitaram a prática, todas as nossas propostas que estavam naquela proposta de alteração foram todas aceites. Isto é, enfim, não é a forma de estar na política. A vereadora Filipa Roseta diz que, enfim, foi o jornalista que não percebeu que não houve ultimato nenhum, que o jornalista não terá percebido e, portanto, da parte do Partido Socialista continuamos a trabalhar nas propostas de alteração. Bom, mas se foi aceito, não é, então, afinal, grande problema. Isto vai agora ser votado... Foi inexplicável, como lhe disse, foi uma coisa... Foi uma coisa inexplicável o que se passou na reunião, nunca tinha acontecido, sem qualquer... Bom, fico satisfeito com a notícia de que vai haver uma Carta Municipal da Habitação. Esperemos que sim. É pelo menos uma novidade para mim, portanto está aqui esse compromisso aqui dito em público pelo Partido Socialista, portanto essa é a grande notícia. Lisboa vai ter uma Carta Municipal da Habitação, isso é muito bom, muito importante, até porque ela está prevista, até porque ela está prevista na lei desde 2019. E, portanto, desde 2019, que era suposto que a Câmara, tendo a prioridade que supostamente tinha relativamente aos problemas de habitação em Lisboa, que a Câmara tivesse já uma Carta da Habitação desde 2019, até porque a lei foi feita ainda no período socialista, de maioria socialista e de governo socialista. A Câmara Municipal era liderada pelo Partido Socialista. Estou certo de que o Partido Socialista de Lisboa colaborou no processo de elaboração da Lei de Bases, e portanto que é a lei de bases que impõe a existência de uma Carta Municipal de Habitação e portanto tenho pena que nessa altura não tivesse sido aprovada uma Carta Municipal de Habitação porque estaríamos com certeza mais adiante do que estamos hoje se o Partido Socialista quando teve responsabilidades na Câmara a tivesse concretizado. Mas enfim, mas estamos agora também com a colaboração do Partido Socialista a termos uma Carta Municipal da Habitação em 2024 e isso é positivo. E é positivo também a informação que a Inês nos transmitiu de que a ambição da Câmara Municipal de Lisboa vai ser maior do que aquela que tinha sido inicialmente apresentada no documento que foi... Menor. Não, menor, vai ser maior do que é que foi inicialmente apresentada. Eram 45 mil casas, passou para 8 mil. Certo, mas com certeza que os contributos do Partido Socialista vão no sentido de aumentar essa ambição. Foi isso que eu li da sua intervenção agora. Pareceu-me que era no sentido que a maioria que governa a Câmara tinha aceitado as alterações propostas pelo Partido Socialista e, portanto, se for de maior ambição, eu fico satisfeito. E fico também satisfeito porquê? Porque se há ambição do município de Lisboa no prazo de vigência desta carta, que é, creio, de 10 anos, é de 33. Construir 9 mil, ter construídos 9 mil fogos, novos fogos na cidade de Lisboa, isso vai além daquilo que tinha sido a promessa do Partido Socialista quando governou a Câmara, que era de 6 mil fogos. Recordo-me bem do presidente de então, Fernando Medina, ter anunciado como promessa construir até ao final do seu mandato 6 mil fogos. Infelizmente, quando Fernando Medina perdeu as eleições, chegámos à conclusão que ele não tinha construído nenhum desses 6 mil fogos. Ah, e portanto, ah não, deve ter construído 300 e tal, não foi? É, tem razão. Mas a Inês vai-me corrigir, foram 300 e tal fogos. Bom, quando terminaram o mandato, dos 6 mil que tinham prometido. E portanto, agora estaríamos nos 9 mil, já seria bom. Bom, também poderão dizer, bom, mas dos 9 mil ainda não estão construídos os 9 mil. Pois não, mas em 10 anos não se pode antecipar que não se vai ser cumprido e, portanto, em termos de ambição já era maior, com os contributos do Partido Socialista vai ser certamente maior ainda, porque, de facto, o problema e as carências de habitação em Lisboa são gravíssimos. Carlos Moedas não construiu nenhum, não é exato. É neste processo, uma casa em Lisboa, para os nossos ouvintes terem consciência, demora um processo, isso, demora 5 ou 6 anos. Se correr bem, 5 ou 6 anos. Ora, como o Carlos Moedas está a governar a Câmara há 3, compreende-se que infelizmente não possa ter dado resposta. De qualquer modo, há bons sinais e bons indicadores. Entre 2013 e 2020, o investimento anual médio da Câmara em habitação eram de cerca de 23 milhões de euros. Neste mandato, nestes 3 anos de mandato, o investimento médio para a habitação subiu dos 23 para os 68 milhões de euros ano. E, portanto, é um bom indicador de que está a ser, agora sim, feita uma aposta grande na habitação. Além de que foi, por exemplo, lançado ainda há poucos dias, creio eu, o primeiro concurso para cooperativas na cidade de Lisboa, depois de muitos anos, anos, sem o pilar das cooperativas poder contribuir para o reforço e para a resposta da habitação. E isso aconteceu agora. Também aconteceu agora que foram entregues mais de 2 mil casas a pessoas nos vários modelos de apoio à habitação que a Câmara tem em funcionamento. E relativamente à carta de habitação, ao contrário do que a Inês referiu, não se conta exclusivamente com o esforço municipal, se bem que, apesar de tudo, eu encontro uma justificação para esse facto, que os terrenos públicos não estão ou não estavam contabilizados, porquanto eles não dependem da vontade da Câmara. E, portanto, parece mais responsável que a Câmara se centre naquilo que depende então exclusivamente de si. E exclusivamente de si dependem os terrenos municipais, exclusivamente de si dependem os incentivos que a Câmara pode dar, como, por exemplo, um deles que o PS chumbou, que foi a isenção de IMT. Muito bem, isso é um incentivo para... termino já, Antonieta, dando nota sobretudo do seguinte. Eu estou de acordo que a habitação é um problema grave e sério em Lisboa, não é de hoje, é de há muitos anos. Fico satisfeito porque, aparentemente, finalmente vamos ter uma Carta Municipal de Habitação e isso é aquilo que eu quero sublinhar. Que aconteça. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeníssimo intervalo e já vamos ouvir a opinião da Ana Jara e do Carlos Ardisson sobre este primeiro tema do Fórum Lisboa. Amália. ML mais mobilidade. Trabalhamos em Lisboa, nas avenidas, ruas, praças e jardins. Servimos a cidade. Os que residem, visitam, estudam e trabalham. Em ML mais mobilidade, damos a conhecer tudo o que fazemos em Lisboa para que esta seja uma cidade com melhor qualidade de vida, mais bem ordenada, inclusiva e sustentável. Para ouvir todas as quintas-feiras, às 8h45, 18h45 e 20h30. ML, estamos a melhorar a sua mobilidade. Música. Lisboa 92.0. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Relembrar aqui que estamos a entrar na segunda parte do Fórum Lisboa e que muito bem em breve vamos estar na cidade do Porto, na frequência 91.0 no FM. Portanto, a Rádio Amália vai ter uma estreia também na cidade do Porto, muito em breve. Estamos desejosos por chegar também aos ouvintes do Porto. Temos estado a falar da Carta Municipal de Habitação. Ana Jara, vou-lhe dar agora a palavra a si. Sobre esta polémica à volta da carta, eu pedi à Ana Jara e ao Carlos Ardisson, se conseguirem ser breves, para irmos ao próximo tempo. Tema. Vou ser muito breve, vou querer dizer coisas importantes que ocorreram nestes últimos 3 anos na cidade. Por exemplo, as rendas aumentaram 40% e as casas vendidas aumentaram 20%. Portanto, isto é herança de Carlos Moedas já. Portanto, Carlos Moedas faz um exercício de... um bocadinho caricato para quem se senta na Câmara, que é entregar casas e confundir isso com produzir casas. Ora, não é bem a mesma coisa entregar casas todas as semanas do que produzir, planificar, enfim, edificar, financiar com o dinheiro que a Câmara tem e dispõe as casas que a Câmara tem que construir e que pode construir, portanto, enfim, esta lei... Enfim, acontece sempre a quem chega, não é? Quem chega, que ganha eleições, se for a pessoa diferente que lá estava, acontece sempre que vai inevitavelmente inaugurar algumas coisas... Obviamente, Antonieta, o problema é que o discurso não é esse. Portanto, o discurso é de obliterar os problemas que a cidade tem hoje, que não tinha há 3 anos, e de confundir edificar, planear, construir com entregar casas que a Câmara esteve a construir, enfim, durante muitos anos e com base em outras políticas e políticas diferentes daquela que vem ele defender. A Carta Municipal da Habitação, diga-se, é um instrumento definidor de uma política de habitação. E, portanto, isto tem que mobilizar, como disse a Inês, os recursos públicos e privados e, no nosso entender, não mobiliza uma grande parte dos recursos que a Câmara tem à disposição, através do plano da cidade e dos instrumentos que tem à sua mão, não é? E do edificado público que tem, sim. Que tem. Não vamos separar o município do público, porque, enfim, toda a gente sabe que nos pertence a todos aquilo que pertence ao Estado e ao município. E, portanto, isto eram os terrenos que tinham que ser mobilizados. E a carta que é apresentada é parca em soluções que digam respeito a esta mobilização. Sim. Depois, recursos privados mobilizados também é muito fraco. Nós sabemos que Lisboa tem 48 mil casas vazias, e estas casas vazias não existem enquanto capacidade de transformar a cidade e produzir habitação. Portanto, não há nenhuma medida, aliás, há uma medida que produz cerca, enfim, comprar cerca... Mas quando a Ana diz de... casas vazias é o quê? São casas privadas, são casas públicas? São casas... devolutas. Há edifícios há dois conceitos, posso explicar. Sim. O conceito que isso importa, não é? Porque se for uma casa que seja sua e que esteja fechada... Mas também são essas. São dados dos censos. Há 48 essas. Mil casas vazias em Lisboa. Estas casas podiam ser postas no mercado. Mas essas casas não se pode mexer nelas como se quer. Porque as casas... Mas se houvesse incentivos... Os privados têm direito a ter as suas casas. Incentivos, políticas... Pronto, está bem. Claro, é possível. É disto que estamos a falar. Pode chegar lá, pegar na chave da porta e abrir a porta. Já estivemos a caminhar para isso. Já estivemos a caminhar para isso. De maneiras de incentivar e de políticas que incentivem os donos das casas do Estado em que estão. Exatamente. Portanto, isto pode resolver. Como os incentivos à renda, que já existem, não é? Muita coisa. Estão lá, estão construídas, é preciso políticas para as mobilizar e pôr no mercado. No mercado, seja ele ao serviço da renda acessível, seja ele no mercado. Nós não podemos ter 48 mil casas. Que é o que já se fez com algumas das políticas de renda acessível, certo? É exatamente. Que se ajuda as pessoas exatamente. A pagar uma renda e dá-se o restante ao senhorio. Pronto, portanto, isso é continuar isso, é isso? Portanto, para essas diria, mais... Sim, para essas outras casas. Sim, cabe à vereadora da habitação decidir e produzir. Aliás, eu devo dizer que esta carta foi dos instrumentos que a Câmara teve em consulta pública dos mais participados, de sempre. E, portanto, houve inúmeras participações no sentido de então, destas quando diz mais participados, sempre é com os partidos políticos, é não, isso? Não, participada pela população. Muito bem. Houve entidades coletivas, há muitas entidades, muitos ativismos na questão da habitação. E houve contributos muito completos nesse sentido. Okay. Com grande profundidade. Só para ilustrar esta questão das 48 mil casas vazias, foi um espanto quase de todas as participações esta situação não ter uma adequada resposta. E, portanto, a vereadora escolheu manter a sua Carta Municipal da Habitação sem a adequada resposta, que foi aquilo que nos apareceu na Câmara há duas semanas. E com propostas, portanto, muito concretas da população. Houve propostas concretas. Portanto, ela escolheu não acolher e está no seu pleno direito, porque a política, cada um... Enfim, mas não deixa de ser curioso e causar espanto naquelas pessoas que vão ver as participações e que, portanto, não veem um acolhimento desta questão. Portanto, nós fizemos esta nota, estamos descansados em relação... Mas o que é que impede, o que é que impede a Câmara de prosseguir para estas casas, a política que tem, por exemplo, de apoio à renda? Não, é para estas casas também, a política de apoio à renda. E então? O PCP não disse... Não. Não falou, foi em expropriações, arrendamento forçado, arrendamento forçado, políticas com incentivos municipais, incentivos fiscais, arrendamento forçado, arrendamento forçado, está. Não estou a dizer. Estou a dizer que faltam ideias e soluções para esta questão. Aliás, há muita gente, há muitas participações que não são do PCP, com ideias, enfim... Do mais variado possível, era só acolher essas ideias. Não há nenhuma muito ideia bem, que seja acolhida. Eu não estava a perceber porque é que estas casas não. Mas eu não percebi. Já vai falar, Carlos, já vai chegar a sua vez. Participações não são do PCP? Não percebi. Não é da pública em geral? As participações públicas. Não participa, o PCP participa na Câmara. Nós temos dois eleitos na Câmara. Portanto, a Inês agora um bocadinho temos essa participação. Não, mas estamos a falar da discussão pública. Na discussão pública. Não participamos. Participamos na Câmara. Está bem, não percebi agora, percebi que parecia que estava a dizer que alguém se tinha organizado para responder. Não, e dizer que isto, apesar de ser de extrema importância, não impede a persecução de políticas da habitação, enfim, a construção, edificação, financiamento, o ir aos concursos, enfim, uma série de ações que a Câmara tem em sua mão. É importante para criar prazos, metas, objetivos muito concretos e é isso que nos próximos 10 anos, enfim, se a carta for votada, vamos ver. Para cumprir, espero eu. Carlos Atkinson, para ver se terminamos isso, conseguimos ir ao próximo tempo. Está bem, agora não posso ser o sacrificado. Eu só me faz confusão ouvir a Inês, mas pensar que o PS esteve 14 anos no executivo da Câmara Municipal de Lisboa e conduziu-nos a esta situação. Conduziu-nos a falência? Não. Quem salvou a Câmara da falência foi o Passos Coelho, que pagou o valor do que pagou o valor dos terrenos da Inês, já lá vão 14 anos e o PS ainda se agarra a isso, é extraordinário. Mas só para dizer que não fizeram a carta. Até em 2019 já era necessária a carta. Não fizeram, faziam a última década, fizeram 17 casas por ano e portanto é assim. Eu também não me agrada muito que se esteja a ser chamado de mentiroso ou engenheiro Carlos Moedas, porque acho que não é essa a função que estamos aqui e acho que não lhe fica bem estar a dizer isso. Mas isso, as palavras ficam com quem as dizem daí tudo bem. Agora é assim, esta carta há um ano foi chumbada antes de entrada em discussão pública. Na altura foi falado que até as cidades precisavam, para se candidatar ao PRR, ter uma carta aprovada, pelo menos em discussão. Na altura, depois, uma semana depois, conseguiu-se, alterando, sim senhor, entrar em discussão pública. Agora voltamos. Na véspera da discussão na Câmara Municipal de Lisboa, se não me engano, foi o LIVRE que apresentou na Assembleia Municipal um documento para que se fizessem alterações à carta. Na véspera. Isto é estranho, portanto, isto estava organizado para a carta chumbar. Eu disse na altura, comentei com quem estava mais próximo, isto amanhã a carta não vai passar. E foi retirada. E foi retirada. Foi retirada porque era só fazer contas. Era só fazer contas. Portanto, era só fazer contas. Mas o que me cria alguma estranheza é, na véspera, as coisas terem sido assim. Agora, não é só dizer isso, é que a Câmara Municipal de Lisboa tem à volta de cerca de 135 milhões de euros colocados, adiantados, para alavancar o PRR para construir casas. Elas não se vêem. Neste momento não estão prontas, mas não me venham dizer que não está nada em construção, porque eu passo em Marvila, passo, olha, até hoje na Estrada de Moscavide, no Parque das Nações foram entregues 36 casas. Essa da Estrada de Moscavide estava quase concluída no final de um trem mandado. Não sei o que aconteceu. Não estava, não. Não sei o que aconteceu entre. Olhe que não, como dizia alguém, olhe que não. Não me vai falar sobre a minha freguesia. naquele local estava lá uma vivenda abandonada com toxicodependentes lá dentro. Já em março de 2022 é que arrancou esse prédio de renda acessível. O que se está provavelmente a referir foi um concurso que foi lançado e que as condições não foram satisfatórias para o privado investir. E que, mais uma vez, vocês, o PS, chumbou na Câmara Municipal de Lisboa outra alteração, outra proposta para voltar a candidatar Benfica e o Parque das Nações. Isto é só para situar que há coisas que se tentam fazer e que não se conseguem fazer. Agora, vamos à política de votar, mas tudo bem, mas esperemos que seja finalmente aprovada e que o PS não mude posição, como foi aqui agora afirmado. Agora, 2 minutos cada um para o próximo tema. A Câmara de Lisboa pretende reforçar em 4 milhões de euros a verba que transfere para as 24 freguesias da cidade, para a área da higiene urbana, que atualmente é de 7 milhões 858 mil euros. Disse na passada quarta-feira o Presidente da Câmara, em declarações à Lusa, Carlos Moedas, refere que a atualização dos montantes a transferir pelo município de Lisboa para as juntas de freguesia resulta do aumento do valor da taxa turística, que duplicou de 2 para 4 euros por noite, indicando que no total são mais 4 milhões de euros, dos quais 2 milhões a atribuir ainda este ano e o restante no início de 2025. Ana Jara, vou começar por si. Se calhar o princípio de tudo isto é que... esta coisa, para já, o excesso de taxa turística vai para as juntas, não é? Mas se calhar o erro aqui está na decisão que se tomou de dividir de fazer o lixo em duas partes, em duas organizações, e ninguém se entende, não é? Em 25. A Câmara de Lisboa e 24 freguesias. Nunca percebi esta medida das juntas de freguesia. Não, e nós, uma coisa e a Câmara outra, nunca percebi isto. No PCP combatemos isto, aliás, o próprio Presidente já veio dizer que é disfuncional. E, portanto, Lisboa é a única cidade do país que tem esta questão. Isto foi decidido quando esta história? 2012, parte de 2012 e parte da reforma administrativa. Já tivemos aqui a ocasião de falar sobre isto. Mas, de facto, esta ideia e esta disfuncionalidade que o próprio Presidente admite é aquilo que é preciso corrigir e refletir e, portanto, o PCP sempre advogou por esta questão, aliás, foi o único que foi contra agora ter feito esta alteração e, portanto, nós consideramos que ir para uma resposta estruturante e não atirar 4 milhões basicamente não resolve a questão do lixo. A questão do lixo já se percebeu que não é mais dinheiro para cima do lixo, é de facto uma reestruturação do sistema que está errado e é disfuncional. António Proa, também assim. Bom, breve, ok? Sim, vou tentar ser breve. A primeira coisa é para dizer que esta questão que está agora em causa com este reforço de dinheiro transferido para as juntas de freguesia não é nada de 2012, não tem nada a ver com a reforma administrativa, prende-se com competências que continuam a ser da Câmara Municipal de Lisboa. E a Câmara Municipal, em determinada altura, foi ainda no mandato anterior, chegou à conclusão que os serviços do município não eram capazes de 2019. Cuidar adequadamente, nomeadamente o lixo que se acumula em torno dos ecopontos, que é o principal problema, é a principal pressão, e é para isso que as câmaras acordaram com as juntas, acordaram com a Câmara, ajudarem nesse processo de recolha desse lixo que se acumula. Não tem nada a ver... São competências que eram saíram da Câmara, não, foram para as juntas. Não, é uma colaboração entre a competência da Câmara. Está delegada. Está delegada. Está delegada. Vamos lá ver. Nesse caso, vamos lá ver. Não tem. Se me deixaram. Sim. Não tem nada a ver com a reforma administrativa, não tem nada a ver com esse chavão de que há 25 unidades de recolha de lixo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Na reforma administrativa ficou muito claro qual era a responsabilidade da Junta, qual era a responsabilidade da Câmara. Mais tarde veio-se a tornar necessário que as juntas respondessem a este problema em Lisboa. E portanto é isso é que se tem que refletir. O que se tem que refletir é porque é que os serviços do município, porque é que os serviços dos municípios não são capazes de dar resposta a estes problemas. Esta é a questão de fundo. E as juntas de freguesia são muito generosas no esforço que fazem, têm que ser compensadas financeiramente por esse esforço, óbvio. Mas eu, a minha opinião, é que esta não é a solução que vai resolver o problema. Agora, existe todos os dias lixo na rua, como as pessoas verificam, não é só nas freguesias do PS, nem só nas freguesias do PSD, é transversal e, portanto, fazer política partidária com isto também não me parece muito, muito adequado. E diga-se em abono da verdade que o Presidente da Câmara tem procurado não colocar a questão nesse plano, assim outros partidos não procurem, não cedam à tentação de fazer política partidária com isto. O problema é do funcionamento da Câmara Municipal de Lisboa e é isso que tem que ser observado. Esta notícia de reforço para as juntas de freguesia é para dar resposta a um problema de imediato. Existe um problema todos os dias na cidade, nas ruas da cidade de Lisboa. As juntas manifestaram-se disponíveis para ajudar e, portanto, vai ser reforçado a transferência financeira para as juntas poderem ajudar de forma mais musculada, mas, como disse, e isso é que me parece importante dizer, a solução, ponto 1, não tem nada a ver com a reforma administrativa. As juntas de freguesia fazem melhor aquilo que são as suas competências agora, fazem melhor do que a Câmara fazia, portanto, isso não está em causa. O que está em causa é que há um problema de recolha de lixo e tem que ser resolvido ao nível do município, provavelmente com medidas que têm que ser mais arrojadas e que têm que alterar o modelo de funcionamento dos serviços municipais. Já ouvi também, creio que o Presidente de Câmara, não estou certa, falar que Lisboa tem que ter recolha ao domingo, por exemplo, não se pode... Isso é uma reclamação antiga, mas há um problema aqui com os sindicatos também, com os direitos das pessoas. Lisboa já tem que haver mais pessoas, não é? Lisboa já tem recolha ao domingo em algumas zonas da cidade. Em algumas zonas, sim. O António... Para ser breve, Inês, são muito breve. O António tem toda a razão, não há nenhum problema na lei, a lei é muito clara, a recolha de lixo é todo com a Câmara pediu apoio às juntas, as juntas acederam e prestam esse apoio. Carlos Moedas, quando diz que há uma disfuncionalidade, só pode haver uma disfuncionalidade na sua gestão, porque é ele que pode decidir se quer manter essa colaboração das juntas ou não, porque não há confusão nenhuma sobre essa... E ele sobre poderia facilmente tirar esse dinheiro às juntas e passar tudo para a Câmara? Não é retirar, sabe quanto é que estão a dar às juntas de freguesia? 8 mil euros por mês, quer dizer, convenhamos que também não é assim um grande apoio. Bom, mas o Inês também tem que dizer que as juntas aceitaram, comprometeram-se por esse valor. Comprometeram-se com esse valor, que não é atualizado já há muito tempo. Vai ser agora. Não é este que vai ser. Ah, não, esse das competências, não. Eu estou a dizer este. Pronto. O Presidente Carlos Moedas tem dito que fez o maior investimento sempre na área da higiene urbana, contratou 400 pessoas que nós não vemos que estejam na rua, devem estar noutros serviços. Não, contratou 200, ó Inês. Contratou 200 e está em processo de recrutamento. Mais 200. Eu antes de ir para aqui estava a ouvir as declarações dele ontem, dizer que já contratou 400, mas enfim, mesmo que sejam 200 mais 200, isto é sempre, isto, de facto, é a forma como muitas vezes Carlos Moedas comunica as suas para políticas. Terminar, Inês, não, o caso só para terminar, há de facto aqui um problema. Está-se a produzir menos lixo, é exatamente o contrário, está-se a produzir menos lixo. São os dados da ERSAP, está-se a produzir menos lixo muito mais pessoas, muito mais turismo, muito mais pescaria. Como sabe, o lixo é todo depositado, nessa contagem há menos. E o que é facto é que todos os dias vemos mais lixo. Isto é mesmo uma questão de gestão. Precisamos de políticas novas, mais investimento. E isto, os contratos de manutenção, lavagem de contentores, de manutenção de contenção de pragas, têm estado. Isto está complicado para mim. Têm estado a diminuir. E mais, na taxa turística, na taxa turística, a taxa turística vai aumentar 32 milhões de euros no ano. E Carlos Moedas quer, dessa verba, dar mais 30% às juntas, portanto, cerca de 7 milhões de euros, 4 milhões de euros. De facto, não é suficiente, é preciso olhar para isto de forma diferente e nós pedimos precisamente ao Presidente Carlos Moedas que nos dissesse desses 32 milhões de euros qual é o plano de investimentos na cidade e a área da recuperação. Carlos Ardisson, está aqui diversas confusões e acho que vamos ter que voltar a este tema um dia destes para que se possa esclarecer. Primeiro, as competências estão definidas, como foi aqui dito, o contrato de recolha em volta aos ecopontos é outro, são 100 mil euros a cada junta de freguesia e está feito até ao final do mandato. Neste momento o que foi feito foi um estudo por uma entidade externa que quantificou a pressão turística pelos telemóveis, pelas dormidas, por uma série de parâmetros que não estavam contabilizados. O estudo que já existia estava com graves problemas e que não correspondiam à realidade hoje em dia e, portanto, foi calculado um custo para a operação e chegou-se ao valor dos 2 milhões de euros. Portanto, não é o Carlos Moedas que diz que tem 2 milhões de euros para dar por ano, é o estudo que chega a essa conclusão que é necessário reforçar o apoio à junta de freguesia em 2 milhões de euros, em 2 milhões de euros por ano. São dois neste ano e dois no próximo ano. Mas eu pensei que sabiam que estávamos aqui a falar. Pensei que estávamos aqui, a falar. E há o cuidado que é o estudo. Nós já temos um contrato. Já temos um contrato de alegação de competências. Já temos. Se permitem-se. Isto hoje é uma barbaridade. Devia ter um tempo extra. O contrato vai ser retroativo a janeiro deste ano. Portanto, as juntas de freguesia vão ser ressarcidas desse montante até agora, até desde o início deste ano. Coisa que podiam não ser. Nós já assinámos um contrato para o primeiro semestre e podia não esse valor ser só daqui para a frente. Portanto, isso foi determinado. Pode-se questionar o estudo, eu já questionei algumas coisas, as nossas papeleiras são mais pequenas, são 30 litros, não estavam quantificadas. Já há várias coisas. Há sempre hipótese de evoluir e de melhorar. Mas isto está definido e é essencial que, devido à carga turística que existe e ao maior esforço, por exemplo, no Parque das Nações, temos o Mel Arena, temos a Garda do Oriente, temos equipamentos com mais de 1 milhão de pessoas por ano a utilizá-los. Portanto, necessitamos que haja, como existe na minha, existe nas outras freguesias, existe em outros pontos de atração. E isto é uma tentativa de dar resposta que todos nós achamos insuficiente. Mas eu também disse. Área da recolha, não é? Mas a área da recolha não está aqui quantificada. Pois, esta está de lavagem, de recolha de papel, da operação das competências das juntas de freguesia. Coisa que a Câmara Municipal de Lisboa não pode, por sua autorrecriação, dizer agora vamos dar 6 ou 7 milhões a estes sujeitos, que até são simpáticos, e vamos dar, porque isso seria o financiamento de entidades que são autónomas e, portanto, tem que haver um estudo para se perceber que há uma necessidade, devido à pressão turística, de reforçar e apoiar as juntas de freguesia para dar resposta a isso. E é isso que foi feito aqui e eu tenho muito mais a dizer, vamos revisitar este tema certamente. Vamos seguramente voltar a este tema no outro dia. Carlos, vamos ouvir Ricardo Ribeiro, não é? Exato, último poema de Ricardo Ribeiro. Com Ricardo Ribeiro, lembro-vos que temos um podcast em arquivo.org, que estava aliás em baixo, estávamos a falar sobre isso no início do programa, vamos ver que volta se pode dar a este assunto. Temos uma parceria também com a Mensagem de Lisboa, o programa repete terça-feira às 11 da noite. Inês Drummond, muito obrigada pelo seu regresso. Foi um gosto. Muito obrigada a todos, estamos de volta na próxima segunda-feira porque Lisboa também é o nosso fado. Até amanhã, meu dia triste. Na taverna da noite do meu fado, onde canto o amor que não existe. Neste meu amanhã abandonado. Oh. canto amor que não existe. Este meu amanhã abandonado.